O sol perde lugar, o cinza toma conta, o vento sopra forte, derrubando as roupas. O ar é frio, é bom deixar entrar que refresca. Janela aberta, o meu olhar viaja pela fresta. Só o campo lá fora, sem criança, sem bola. Quantas horas, tô sem noção de tempo. Ainda é cedo, tá escuro, parecendo noite. Vai ser foda a chuva de hoje. Quem diria, eu vi como nasceu o dia. O sol ardia de manhã, ninguém previa. E de repente, assim do nada, o tempo muda. E vem a chuva, que nem visita inesperada. Corre, corre, bem-vindo temporal. Corre, corre, dona, pega tudo que tá no varal. Entra ligeiro, menino, isto resfria. A mãe falava, a chuva já caía. Chuva que cai, vai molhando a terra fria. Chuva que cai, com as lágrimas da tia. Chuva que cai, e vai ofuscando o dia. Barraco no chão, aqui periferia. Chuva que cai, vai molhando a terra fria. Chuva que cai, com as lágrimas da tia. Chuva que cai, e vai ofuscando o dia. Águas de março, versão periferia. Aí eu rasgando o céu de cima e embaixo, acho que Deus tá bravo. O trovão é sua voz falando alto. Chuva desse jeito raramente acontece. E a gente se protege do jeito que dá. Minha caxanga tá de pé, nunca falhou no teste. Há 20 anos não é hoje que ela vai falhar. Laranjeiras, minha casa, debaixo de um temporal. Eu na janela só olhando. A água cai, lava o sangue na calçada. Hoje de madrugada foi osso. Ouvi uns tiros, alguém pediu socorro. Quando acudiram o moço, era tarde, infelizmente. Perder a vida assim tão de repente. Tem coisas nesse mundo que a gente não entende. Acho que Deus olha pra baixo e chora. As suas lágrimas correm faz horas. Chuva que cai, vai molhando a terra fria. Chuva que cai, com as lágrimas da tia. Chuva que cai, e vai ofuscando o dia. Barraco no chão, aqui periferia. Chuva que cai, vai molhando a terra fria. Chuva que cai, com as lágrimas da tia. Chuva que cai, e vai ofuscando o dia. Águas de março, versão periferia. Naquele dia, que tinha que sair, ficou em casa. O domingo sou, fiquei lá sem fazer nada. Liguei pra ver se encontrar nada de bom. Por falta de opção na TV, parti pro som. Volume baixo, um café acompanhando. Eu pensei nela do outro lado, me esperando. Sem chance de eu ir lá, chovendo desse jeito. Acho que ela entende que é por causa do mau tempo. Quando a tempestade cessou, era bem tarde. Fiquei sabendo que em alguns lugares a água invadiu de com força os barracos. Eu tenho dó de quem mora lá embaixo. O povo luta, tenta proteger o que possui. O que foi feito com dificuldade, de repente ruim. Tem gente que perdeu tudo que tinha. A zona chora sem força pra encarar de novo a vida. Chuva que cai, vai molhando a terra fria. Chuva que cai, com as lágrimas da tia. Chuva que cai, e vai ofuscando o dia. Barraco no chão, aqui periferia. Chuva que cai, vai molhando a terra fria. Chuva que cai, com as lágrimas da tia. Chuva que cai, e vai ofuscando o dia. Águas de março, versão periferia.